maior universo, que faz até deserto em água se tornar. É um sentimento mais lindo e mais profundo, e que a este mundo Jesus quis demonstrar e provar que também posso amar. Quando eu amar ao meu irmão, amarei as pessoas do jeito que são. Quando eu eu amar.